todos juntos declarando que Ele é Santo. Santo, Santo, Justo, Justo, Justo, Rei de glória e poder. As suas mãos e adore ao Senhor. Santo, Santo, Justo, Justo, Ele é justo, Justo, Deus de graça, Deus de graça, e amor, e amor, Tu és, entronizando em nossos corações. Nós te exaltamos, ó Rei dos Reis, ó Rei dos Reis, e te adoramos, e te adoramos, prostrados, prostrados aos teus pés. Jesus.